Estivemos assim com o duo Broa de Mel, José Carlos e Maria José, e este tema Contigo ao Cair da Noite. Estivemos também ainda com Miguel e André, Mónica Sintra, Anjo da Guarda e José Cid na cabana junto à praia. Vamos continuando com a música portuguesa, ela e só ela, a música portuguesa presente nestas emissões do Portugal de Lés a Lés, que acontecem aqui na sua rádio Antena Web às quartas-feiras entre as 21 e as 23 horas. Para ouvir, já de seguida, os Cabeças no Ar, Baile da Biblioteca. Nas estantes da tua sala,

perde a mocidade. Olha a perninha da menina. Olha a perninha da verdade. Cabeça não tem juízo e a perna que vai pagar. Cabeça não tem juízo e a perna. Farinha, dessa farinha, com fermento fiz o pão. Ficou-me ao peito essa trigueira rainha, que me roubou a alegria ao meu canto e coração. que trago no coração. O meu nome é Tendeiro e a minha terra é Monção. Bonita apresentação, bonita apresentação. De um clique. Thank you. Praias do mar, as areias me criei, dormi água. A passagem pela música tradicional nesta emissão do Portugal de Les a Les. Portugal de Les a Les acontece aqui na sua rádio Antena Web, às quartas-feiras, entre as 21 e as 23 horas. Durante cerca de 120 minutos, percorremos Portugal de Les a Les. Eu, Diamantino Teixeira, na sua companhia, aqui na sua rádio Antena Web. Estamos em www.radioantenaweb.info. Caso queira deixar algum comentário, já sabe, é só entrar na nossa página, procurar a nossa caixa de comentários, deixar lá a sua sugestão, a sua crítica, uma opinião, e nós cá estaremos para fazer o melhor possível, tentando agradar-lhe o melhor que nos for possível nestas emissões do Portugal de Les a Les, não só nestas emissões, mas como em todas as outras emissões da Antena Web. Contamos com o seu comentário, a sua sugestão, a sua opinião, para que a cada dia que passa possamos ser cada vez melhores. Vamos seguindo nesta emissão com ainda algum ritmo e para ouvir esta versão das Doce. Chama-se Bem Bom, mas neste ritmo é só ouvir. Depois, Romana, Já Não Sou Bebê. Yeah.

entram antiquários e fadistas e contradições. E entra muito dólar, muita gente que dá lucro aos milhões. E diz o inteligente que acabaram as canções. La, la, la, la, la. Chegamos assim ao final desta emissão de hoje do Portugal de Les a Les, referente a este dia de quarta-feira, 2 de março, ano de 2011. Estivemos então com a voz de Fernando Tordo e o tema Tourada. Agora é tempo de nos irmos embora. Portugal de Les a Les volta então na próxima quarta-feira. Já sabe que estas emissões têm a coordenação geral de Carlos Bonaparte para uma realização, apresentação e seleção musical deste vosso amigo Diamantino Teixeira. Espero que tenha, até lá, até à próxima quarta-feira, uma ótima semana, incluindo um bom fim de semana. Não esqueça que terça-feira é dia de carnaval. Ficam então as despedidas. Receba um forte abraço de Lisboa para todo o mundo. Vamos longe para fazer muitos amigos. Rádio Antena Web é a sua rádio, claro. Ninguém lhe dá uma rádio assim. E se damos uma voltinha por todo o Portugal na nossa velha carrinha conduzida pelo Zé Praia, é tempo de fazer descansar a carrinha e vamos embora de comboio. Então, até para a semana, se Deus quiser. Boa noite. Venha lá, entre, faça favor, porque está na hora do comboio partir. O Zimbro apita o comboio. Até para a semana, se Deus quiser. Boa noite. Apita o comboio à beira do mar, à beira do mar. comboio no centro da linha. Apita o comboio logo de manhã, baixa e o de